dia a dia de alegria. E vai rolar muita diversão. Vamos para o parque com toda a família. Alô, crianças! Alô, papai! Alô, mamãe! Encontra-se aqui, bem pertinho de você, na Avenida Major Assis, bem de frente ao Mercadinho Azevedo, pela primeira vez o Parque de Diversões Nova Vida, trazendo 11 brinquedos para você e toda a sua família se divertirem a valer. E aí, vai ficar de fora dessa? Lá você irá encontrar barca pirata, carrinho bate-bate, carrossel de cavalinho, jipinho, cama elástica, lagarta infantil, barraca de tiro, kid play e muito mais. Venha e divirta-se. Então, não percam a nossa curta temporada do nosso parque de diversões que se encontra montado ali, no ponto final do ônibus Jardim Guanabara, bem de frente ao Mercadinho Azevedo, na Avenida Major Assis. Não perca tempo e leve toda a sua família ao nosso parque de diversões. Vai ser bom demais. Vou na roda gigante e no pula-pula. Alô, crianças! Alô, papai! Alô, mamãe! Encontra-se aqui, bem pertinho de você, na Avenida Major Assis, bem de frente ao Mercadinho Azevedo, pela primeira vez o Parque de Diversões Nova Vida, trazendo 11 brinquedos para você e toda a sua família se divertirem a valer. E aí, vai ficar de fora dessa? Lá você irá encontrar barca pirata, carrinho bate-bate, carrossel de cavalinho, jipinho, cama elástica, lagarta infantil, barraca de tiro, kid play e muito mais. Venha e divirta-se. Então, não percam a nossa curta temporada do nosso parque de diversões que se encontra montado ali, no ponto final do ônibus Jardim Guanabara, bem de frente ao Mercadinho Azevedo, na Avenida Major Assis. Não perca tempo e leve toda a sua família ao nosso parque de diversões. Vai ser bom demais.